consigo mais ter que esconder o quanto dói se toda vez temos que separar. Secaram todas as lágrimas. Você tirou de mim o que eu senti. Nunca ninguém me amou do jeito que você me quis. Ainda é novo pra mim. Às vezes fico sonhando num futuro distante. Estaremos nós e me dá. Incerto e ausente, a realidade dói. Você mudou meu jeito de sentir. Tua coragem me fez.